chegou a hora. Esse é o fim do nosso amor. Vem! Há muito tempo eu tento te falar que não penso mais em nós. Já não existe o sentimento. Eu não sentia nada, só fazia por fazer. Na verdade, com outra tá meus pensamentos. Bora, gente, canta, gente! Desculpe, amor, desculpa. Não foi minha culpa, simplesmente acabou. Eu vou embora, amor, eu vou embora. A mala já está lá fora, que o nosso amor já acabou. Nada, só fazia por fazer. Na verdade, com outra tá meus pensamentos. Então pra que viver de mentiras, se é tudo ilusão? Eu não encontrei outra saída. Por isso eu tomei essa decisão. Deixa baixo o boy, canta feira, canta, vem! Desculpe, amor, quero ouvir! Caramba, rapaz, que lindo, irmão! Eu vou embora, amor. O nosso amor já acabou. Desculpe, amor.